YouTube está destruindo criadores. Há verdade por trás dos banimentos em massa. O YouTube entrou numa fase sombria que poucos ousam nomear em voz alta. Mas os números não mentem. Canais inteiros estão desaparecendo da plataforma sem aviso prévio. Sem direito à defesa real e sem critérios transparentes, a desmonetização permanente virou arma de extermínio silencioso contra quem construiu carreiras inteiras na plataforma. Principalmente criadores de games e React que trabalham com conteúdo dinâmico e espontâneo. A ironia cruel é que enquanto pequenos e médios canais sangram até a morte, gigantes com milhões de inscritos continuam intocáveis mesmo postando material muito mais problemático. Essa seletividade não é acidente, é estratégia deliberada de concentração de poder nas mãos de poucos escolhidos pelo algoritmo. E o mais assustador, a inteligência artificial que agora comanda as decisões não entende contexto humano. Não diferencia entre violência fictícia de jogo e violência real. Não percebe quando um criador está criticando algo em vez de promovendo ela. Apenas segue padrões cegos que destroem vidas reais em segundos. Enquanto isso, os criadores recebem e-mails genéricos falando em violação grave sem explicar qual vídeo específico causou o problema, sem mostrar time stamp, sem dar chance real de recurso humano, apenas botões que levam a negativas automáticas em 20 segundos, e o pior de tudo. Essa limpeza silenciosa começou em outubro de 2025, mas explodiu em fevereiro de 2026, exatamente quando a plataforma precisava cortar custos e justificar lucros menores aos acionistas. Será coincidência ou plano calculado para esmagar a classe média criativa e deixar apenas os mega-influenciadores que geram tráfego garantido? A resposta está nos números que o YouTube esconde, mas que os criadores sentem na pele todos os dias. Quedas bruscas de visualização, demonetização de vídeos inocentes. Restrições de idade aplicadas a conteúdos que nunca tiveram problemas antes. Tudo isso enquanto GTA 6 se aproxima e promete revolucionar o realismo nos games, o que significa que milhões de vídeos futuros automaticamente se encaixarão nos novos critérios draconianos de violência gráfica com personagens realistas, e os criadores de conteúdo brasileiros estão na linha de frente desse massacre digital sem nem perceber que são peões num jogo muito maior que eles mesmos. Um jogo onde o YouTube não quer mais pagar por conteúdo gerado por usuários comuns, quer apenas usar seus dados e atenção para vender anúncios sem dividir a receita justa. E essa mudança silenciosa está destruindo sonhos, carreiras e até famílias inteiras que dependiam exclusivamente dessa renda para sobreviver neste país tão desigual. Quando um canal de 70 mil inscritos perde monetização permanente por reutilizar conteúdo de suas próprias lives, algo está profundamente errado no sistema. Afinal, quem é dono do conteúdo senão o próprio criador que gravou aquela transmissão ao vivo com seu rosto, sua voz e seu esforço? O YouTube entendeu isso como duplicação maliciosa quando na verdade era apenas estratégia de otimização de tempo, algo que milhões de criadores fazem diariamente para sobreviver numa plataforma que exige postagem constante, mas a punição foi definitiva, sem aviso, sem chance real de apelação, apenas um e-mail frio dizendo que o canal não se qualifica mais para monetização. E quantos outros criadores estão na mesma situação sem coragem de falar publicamente por medo de represálias ainda maiores? O medo virou moeda corrente entre quem vive de criar conteúdo. Cada upload é uma aposta arriscada. Cada edição cuidadosa pode ser rejeitada por um algoritmo que não entende ironia, sarcasmo ou crítica social disfarçada de entretenimento. E os canais de React são os mais vulneráveis nesse cenário, pois dependem de material alheio para construir suas narrativas, mesmo quando transformam completamente o sentido original com comentários inteligentes e perspectivas únicas. O sistema não reconhece essa transformação criativa, vê apenas reutilização de conteúdo e dispara punição automática. Será que o YouTube realmente quer eliminar toda forma de comentário cultural coletivo ou apenas está usando a desculpa da proteção de direitos autorais para esmagar concorrência indireta aos seus próprios produtos de streaming? A pergunta permanece sem resposta enquanto canais inteiros somem do mapa digital sem deixar rastro além de um link quebrado e fãs confusos perguntando o que aconteceu. O caso do canal Tsuki Uraya com 1.400.000 inscritos mostra que nem o tamanho protege mais. Um criador que construiu o império comentando filmes, animes e games com humor inteligente teve sua monetização cortada permanentemente sob acusação absurda de compartilhar nudes e abuso infantil, quando claramente seu conteúdo nunca teve nada remotamente parecido com isso. Onde está a justiça nesse sistema? Onde está o recurso humano que analise com bom senso antes de destruir uma carreira de anos e minutos? A resposta é que não existe mais. A era dos humanos tomando decisões no YouTube acabou. Agora é tudo IA treinada com dados tendenciosos que aprendeu a punir primeiro e perguntar nunca. E enquanto isso acontece, canais infantis continuam postando thumbnails com crianças machucadas ou chorando para gerar cliques, mas permanecem monetizados porque são conteúdo familiar. A hipocrisia da plataforma atingiu níveis insustentáveis que beiram o absurdo puro, mas os grandes Youtubers preferem calar a boca e defender o sistema porque estão protegidos por seu próprio tamanho. Seus vídeos recebem milhões de visualizações orgânicas mesmo sem recomendação do algoritmo. Eles não sentem na pele o que é ter um vídeo com 10 mil visualizações potenciais reduzido a 200 por uma restrição de idade injusta. Não entendem o desespero de um criador pequeno que vê seu único sustento evaporar da noite para o dia sem explicação plausível. E essa divisão entre privilegiados e esmagados está criando uma casta de criadores intocáveis enquanto a base da pirâmide é esmagada sem cerimônia. Será que algum dia os gigantes vão perceber que hoje são eles protegidos, mas amanhã podem ser o próximo alvo quando o YouTube decidir que seus números não justificam mais o investimento em suporte humano? A nova política anunciada pelo funcionário Igor Help em novembro de 2025 parecia razoável no papel. Restrição de idade para vídeos com violência gráfica em games avaliada por três critérios: duração, objetivo do conteúdo e realismo dos personagens. Mas na prática virou arma de destruição em massa porque quase todos os games modernos buscam realismo extremo justamente para imersão, e quase todos os vídeos de gameplay têm violência como elemento central da experiência, mesmo quando o criador está claramente entretenendo e não glorificando a violência. O algoritmo não faz essa distinção sutil que um humano faria instantaneamente. Ele vê sangue na tela e dispara a classificação de 18+, matando o alcance do vídeo instantaneamente. E o Games Edu já sentiu isso na pele com vídeos de Goods and Glory e mods de GTA sendo restritos um atrás do outro. Mas ele tem estrutura para sobreviver. Quantos criadores pequenos não têm e simplesmente desistem quando veem seu trabalho sendo enterrado vivo pelo próprio sistema que deveria sustentá-los? E agora, com a atualização que estima a idade do público pelo comportamento em vez de data de nascimento declarada, a situação piorou drasticamente. Espectadores recebem apenas anúncios não personalizados, criadores perdem dados valiosos de analytics, presentes em lives verticais são desativados para menores de 18 anos mesmo que o criador seja adulto. Tudo isso sob a desculpa de proteger crianças, mas na prática sufocando a economia criativa inteira. Será que alguém no Google realmente acredita que essas medidas protegem jovens ou é apenas cortina de fumaça para justificar cortes de pagamento a criadores que não geram lucro suficiente para os cofres da empresa? A queda nas visualizações não é coincidência, é resultado direto de um algoritmo reprogramado para priorizar conteúdo seguro que não gere reclamações de anunciantes, e o que é conteúdo seguro na visão distorcida do YouTube? Vídeo sem edição dinâmica, sem cortes rápidos, sem reações espontâneas. Apenas alguém falando diretamente para a câmera sobre temas inofensivos sem mostrar imagens de terceiros. Por isso canais de comentário puro estão crescendo enquanto canais de gameplay e react definham. Não é sobre qualidade. É sobre risco percebido pelo sistema automatizado, e os criadores estão sendo forçados a se autocensurar antes mesmo de gravar, cortando partes engraçadas de jogos, evitando mods criativos, selecionando apenas games familiares para não correr risco de restrição. Isso mata a criatividade na nascente e transforma o YouTube numa plataforma de conteúdo genérico e sem alma, exatamente oposto do que fez seu sucesso inicial, a diversidade de vozes e estilos. E enquanto isso acontece, o YouTube lucra com os dados gerados por esse conteúdo mesmo sem pagar os criadores adequadamente, uma exploração digital disfarçada de parceria justa. Quantos jovens talentosos desistirão de criar conteúdo antes mesmo de começar ao ver colegas sendo destruídos pelo sistema sem explicação ou recurso real? Quantos sonhos serão enterrados por um e-mail automático que diz apenas violação grave sem especificar o que ou quando? E quantos desses criadores vão precisar voltar para empregos tradicionais que odeiam apenas porque uma máquina decidiu que seu trabalho não tem valor comercial suficiente para merecer pagamento justo? A verdade desconfortável é que o YouTube nunca quis ser uma plataforma democrática de verdade. Sempre foi um negócio que usa criadores como isca para atrair audiência e depois monetiza essa atenção sem compartilhar proporcionalmente os lucros. No início, quando a plataforma precisava crescer, os criadores eram tratados como parceiros valiosos, recebiam suporte, orientação e uma fatia razoável da receita. Mas agora que o YouTube é gigante imbatível no mercado de vídeo online, os criadores viraram commodities descartáveis, facilmente substituíveis por novos rostos ansiosos por fama. E essa mentalidade de descartabilidade está destruindo a confiança que sustentava a relação entre plataforma e criadores. Quando um canal de 14 mil inscritos como o Erco Joga perde monetização por reutilizar conteúdo de suas próprias lives, o recado é claro: você não é parceiro. É fornecedor temporário que pode ser cortado a qualquer momento sem aviso ou explicação detalhada. E o pior é que muitos criadores ainda defendem o YouTube com unhas e dentes mesmo sendo vítimas do sistema, internalizando a culpa como se fossem eles os errados por não entenderem as regras obscuras que mudam sem aviso prévio. Essa lavagem cerebral é tão eficaz que criadores pequenos culpam uns aos outros em vez de questionar o sistema opaco que os esmaga sistematicamente. Será que precisamos de um movimento coletivo de criadores para exigir transparência real ou cada um continuará lutando sozinho até sucumbir exausto diante de um inimigo que nem sequer responde e-mails humanos? Os tricks automáticos sem direito à contestação humana representam o ápice dessa desumanização. Antigamente, um criador podia escrever uma defesa detalhada explicando o contexto do vídeo supostamente problemático. Um humano lia e decidia com bom senso. Hoje, basta clicar num botão de recurso e receber negativa automática em 20 segundos sem sequer ver seu argumento. Isso não é justiça. É teatro de justiça para cumprir obrigações legais mínimas enquanto a máquina faz o que quer sem responsabilidade. E quando um vídeo comunicando um strike próprio recebe pagamento de apenas 20 centavos por 1000 visualizações, claramente o algoritmo está punindo até mesmo a discussão sobre o problema, criando um círculo vicioso de silenciamento onde falar sobre injustiças da plataforma reduz ainda mais sua renda. Isso é censura econômica disfarçada de política de monetização, e poucos ousam denunciar publicamente por medo de represálias ainda maiores. O medo virou ferramenta de controle, mais eficaz que qualquer regra escrita. Enquanto criadores tremem antes de cada upload, executivos do YouTube dormem tranquilos sabendo que a base criativa está domesticada pelo terror constante de perder tudo da noite para o dia. Quantos vídeos incríveis nunca foram feitos porque o criador teve medo de postar? Quantas ideias geniais morreram na gaveta por receio de restrição de idade ou demonetização? E quantos talentos únicos desistiram da plataforma para migrar para espaços menores mas mais justos como Twitch ou até mesmo redes sociais que valorizam criadores de forma mais humana? A chegada do GTA 6 em 2026 será o teste definitivo para essa política opressiva, um jogo com realismo cinematográfico, violência gráfica detalhada e personagens humanos extremamente realistas, exatamente os três critérios que o YouTube usa para aplicar restrição de 18+ automática. Isso significa que praticamente todos os vídeos de gameplay do jogo mais aguardado da década serão enterrados pelo algoritmo antes mesmo de atingir seu público potencial, os criadores. Que construíram carreiras em torno de games de ação enfrentarão um dilema impossível de escolher entre postar conteúdo que seus fãs querem ver mas que será demonetizado ou postar material genérico que não gera engajamento real, e muito simplesmente desistirão, migrando para plataformas que ainda valorizam conteúdo de games sem criminalizar violência fictícia em contextos claramente lúdicos. O YouTube está cavando sua própria cova ao afastar justamente os criadores que geram o tipo de conteúdo que atrai jovens para a plataforma, sem gameplay vibrante e reações autênticas. O YouTube vira apenas mais um serviço de streaming genérico sem alma ou comunidade real, e os executivos parecem não perceber que estão matando a galinha dos ovos de ouro em troca de uma ilusão de segurança para anunciantes que logo encontrarão outros problemas em qualquer plataforma com conteúdo gerado por usuários. Porque anunciantes sempre terão medo de associar marcas a conteúdo não controlado, essa é a natureza do negócio, não defeito corrigível com algoritmos mais rigorosos. A indústria de games brasileira sofre duplamente com essa política. Primeiro porque a maioria dos jogos populares contém violência como elemento central de gameplay. Segundo porque criadores brasileiros já enfrentam desvantagens estruturais como câmbio desfavorável e menor valorização do RPM comparado a países desenvolvidos, agora com restrições adicionais de monetização. Muitos simplesmente não conseguem mais sustentar canais que antes davam renda digna, e o impacto social disso é real, não abstrato. Famílias inteiras que dependiam exclusivamente dessa renda estão voltando para a informalidade ou desemprego em um país com taxa de desocupação já alarmante. Enquanto isso, o YouTube continua lucrando bilhões com publicidade global sem assumir responsabilidade social pelos danos causados à classe criativa brasileira, e poucos jornalistas investigam esse lado humano da história, preferindo focar em números frios de visualizações em vez das vidas reais destruídas por decisões algorítmicas. Sem rosto nem nome, quantos criadores já desistiram em silêncio sem nem postar um vídeo de despedida por vergonha ou exaustão emocional? Quantos estão trabalhando dois empregos agora para compensar a renda perdida enquanto continuam postando conteúdo por amor à arte mas sem poder viver disso? E quantos jovens talentosos nunca começarão porque ouviram histórias de colegas sendo destruídos pelo sistema sem explicação ou recurso real? Essa perda silenciosa de talento é o verdadeiro custo social das políticas opacas do YouTube, um custo que nunca aparece nos balanços trimestrais mas que empobrece culturalmente toda a nação ao eliminar vozes únicas que poderiam inspirar milhões de brasileiros. A comparação com canais infantis que postam thumbnails com crianças chorando ou machucadas revela a hipocrisia estrutural do sistema. Esses canais permanecem monetizados porque são classificados como conteúdo familiar mesmo quando usam sofrimento infantil como isca para cliques, enquanto um canal de terror que mostra sangue fictício em jogo de ficção científica é demonetizado por conteúdo perigoso. Onde está a lógica nisso? Onde está a proteção real às crianças se o sistema premia exploração emocional de menores mas pune violência claramente fictícia em contextos adultos? A resposta é que não existe lógica coerente, apenas decisões automatizadas baseadas em padrões falhos que não entendem nuances culturais ou contextos narrativos. E os brasileiros sofrem duplamente porque nossa cultura de humor ácido e crítica social muitas vezes usa exagero e ironia que o algoritmo interpreta literalmente como discurso de ódio ou assédio, um comentário sarcástico sobre política vira conteúdo problemático. Uma piada interna da comunidade gamer vira discurso de ódio. E o criador paga o preço sem entender o que fez de errado porque as notificações são vagas demais para permitir correção real. Será que algum dia o YouTube admitirá que sua IA não está pronta para julgar conteúdo cultural complexo ou continuará fingindo que algoritmos podem substituir juízo humano em decisões que destroem carreiras reais? A migração para outras plataformas como Twitch ou TikTok não é solução real para a maioria. Twitch depende de doações diretas que exigem base de fãs já consolidada. TikTok paga ainda menos por visualização e tem algoritmo ainda mais imprevisível. E nenhuma dessas plataformas oferece estabilidade que o YouTube prometia outrora aos criadores que seguissem as regras. A verdade é que não existe refúgio seguro na economia digital atual para quem depende de conteúdo gerado por usuários. Todas as plataformas eventualmente viram contra os criadores quando atingem escala suficiente para serem vistos como custo em vez de ativo. É ciclo inevitável do capitalismo digital. Primeiro atrair criadores com promessas de liberdade e renda, depois extrair valor máximo deles. Finalmente descartá-los quando surgem alternativas mais baratas ou quando sua presença passa a incomodar anunciantes conservadores, e os criadores brasileiros estão na fase final desse ciclo, sendo descartados em massa sob desculpas técnicas que mascaram decisão puramente econômica de reduzir pagamentos a quem não gera lucro suficiente para justificar suporte humano. Mas quantos executivos do YouTube perderiam o emprego se seus próprios projetos fossem julgados com a mesma frieza algorítmica que aplicam aos criadores? Quantos sobreviveriam a uma violação grave? Sem direito à explicação detalhada ou recurso humano real, a resposta é que nenhum, porque humanos no topo sempre exigem tratamento humano mesmo enquanto negam esse direito a quem está na base da pirâmide. A resistência individual é quase impossível contra um sistema tão opaco, mas a resistência coletiva ainda é possibilidade remota se criadores se organizarem além de rivalidades e egos, exigindo transparência real nas decisões de monetização, direito a recurso humano obrigatório para punições graves e critérios claros que não mudem sem aviso prévio. Mas essa organização enfrenta obstáculos enormes, medo de represálias, individualismo cultivado pela plataforma, falta de recursos para ações legais, coletivas e a própria fragmentação da comunidade criativa em nichos que raramente se comunicam. Ainda assim, alguns grupos começam a surgir nas redes sociais compartilhando experiências e estratégias de sobrevivência, criando redes de apoio emocional para quem enfrenta demonetização repentina, e essa solidariedade informal é talvez a única luz nesse túnel sombrio. Lembrete de que nenhum criador está sozinho nessa luta mesmo quando o sistema tenta convencê-lo do contrário. E quantos desses grupos conseguirão pressionar o YouTube a mudar políticas antes que mais milhares de canais desapareçam silenciosamente da plataforma sem nem mesmo um adeus público? A história provavelmente não registrará essas perdas individuais, mas a cultura digital brasileira será permanentemente empobrecida pela ausência dessas vozes únicas que preferiram desistir em silêncio a continuar lutando contra um inimigo que nem sequer responde quando chamado pelo nome. O futuro dos criadores de conteúdo no YouTube depende de duas possibilidades mutuamente exclusivas. Ou a plataforma reconhece o erro e reintroduz supervisão humana significativa nas decisões de monetização, ou os criadores abandonam massivamente a plataforma em busca de alternativas mais justas mesmo que menores. Mas a primeira opção é improvável porque IA é mais barata que humanos a longo prazo, e a segunda opção requer coragem coletiva que a cultura do medo atualmente suprime eficazmente. Então, o mais provável é um limbo prolongado onde criadores continuam postando com medo constante, autocensurando-se cada vez mais até que seu conteúdo se torne tão genérico que perde o apelo original que os fez crescer, e o YouTube assiste satisfeito enquanto sua plataforma se transforma num cemitério de criatividade onde apenas conteúdo corporativo e mega-influenciadores sobrevivem. Exatamente o oposto do espírito pioneiro que um dia atraiu milhões de criadores para a plataforma. E os brasileiros sentirão esse impacto mais profundamente porque nossa cultura digital sempre foi vibrante justamente pela diversidade de vozes e estilos que agora estão sendo sistematicamente eliminados por um algoritmo que não entende o que é ser brasileiro, não entende nosso humor ácido, nossa crítica social disfarçada de entretenimento, nossa capacidade de transformar até a violência fictícia em comentário cultural relevante. E ao punir essas características como problemas, o YouTube não está apenas cortando monetização, está apagando parte da alma digital brasileira sem nem perceber o que está destruindo. Será que algum dia os executivos do YouTube visitarão comunidades brasileiras para entender como suas políticas opacas destroem vidas reais além dos números frios de analytics? ou continuarão tomando decisões em escritórios climatizados da Califórnia sem imaginar que um e-mail automático de violação grave pode significar uma família sem comida na mesa no Brasil real? A distância entre quem decide e quem sofre as consequências nunca foi tão grande nem tão perigosa para a saúde cultural de uma nação inteira. E, enquanto isso, criadores seguem postando com medo no coração, cada pillow de uma aposta arriscada contra um sistema que parece determinado a eliminá-lo sem aviso prévio nem explicação humana digna desse nome. Quantas vozes únicas precisarão ser silenciadas antes que o mundo perceba que algoritmos não devem decidir o valor cultural de um conteúdo criado por seres humanos com histórias reais para contar? Entre no grupo do Telegram e fique por dentro de mais conteúdo como esse e me siga também no X, antigo Twitter.